encosta aí. Encosta aí, documentação. E tu não é o tal de Daniel, pensador? Gabriel. Me diz, que parada é essa de sujar a imagem da corporação com esse jet, amigo? Ah, eu... não é todo polícia que é safado não, aí. Ah, tudo bem. Mas eu não sujo imagem nenhuma. Ninguém tem que vestir a carapuça. Eu falo só o que acontece. Vocês que estão aí dentro sabem bem melhor do que eu, né? É, mas ninguém fala da nossa batalha. Sustentar a família, filho na escola. Pichar é fácil. Quero ver você aqui no meu lugar. Aí não, cada um faz o seu papel. Você é policial, eu sou rapper. Você sabe disso, né, chefe? Sei, e sei também que o papo tá bom, mas não é porque tu ficou trocando ideia com a gente que você vai se deschavar da dura. E desce do carro fazendo um favor. Falou, tá tranquilo.